Boa noite, Torre. É o TAN 3507 na final da 1 no 0 e mais travado. 3517, ciente, o ajuste é 10 no 5, tá livre o pouso, na 10, vento 170 graus, 03 nós. Sente atualizado o pouso na 10, ou da 3517? TAN 3517 no solo 53, ao livrar à direita, 121, decimal 1, solo. 211, livrar. TAN 3517. Sou em Salvador, muito boa noite. É o Rio, bom dia, né? É o Rio 5973, estabilizando, aliás. Bom dia, Rio 5973. O ajuste é 1015, tá livre o pouso na 10. Vento é 1070 graus, 5 nós. Gente, livre o pouso na 10. Rio 5973 no solo 1-2, direita 1-2-1, décima 1, solo. Direita solo 1-2-1, graças.